Uhum. Independente da peita, eu carrego o semblante. Hip hop é conceito e não boné na estante. A cada show que passa, adrenalina constante. Rimas acumulam na neve como se fosse avalanche. Depois do lanche é revanche, para quem não teve chance. Esperando que um dia cheguemos perto do alcance. Revolução na produção da indústria auditiva. Menos viagem, mais sabotagem e cannabis sativa. Muita rima e saliva, para que saia bem feito. Não ligo pra pela saco que só pense conceito. Carregão desde berço, a chaga do preconceito. Mando geral pra aquele lugar, estilo Tyler The Creator. Não ligo porque tu pensas, porque tu não pensa em nada. Se eu ligasse pra críticas, eu não escreveria nada. Não faço xenofobia, pois conheço minha quebrada. E com prazer que eu digo que o Brasil inteiro é minha morada. Rap real, tô ouvindo Rael. Big Popa tá no céu, me procuram tipo um réu. E eu nem ligo, moleque pensante, beat no alto-falante. Tira o boné da estante, pus na cabeça e vou seguindo. Eu sobrevivo no inferno, tipo Mano Brown. Juntando um bonde louco pra botar abaixo o capital. Que permite o desigual, não pode ser natural. Tem neguinho passando mal. Pra alegria de um boçal, paga pau. Pois o bonde tá pesado. É só maluco, só neguinho, corpo fechado. MC trouxa com os versos manjados. Pagando tudo pra colar do nosso lado. Cê aperta o fino pra ficar do naipe chino. É, tem vida louca, parte 2 que é nosso hino. E fumaça vem, o pensamento tá fluindo. Eu sou sapão e os comédia só girino. Eu sou sapão e os comédia só girino. Eu sou sapão e os comédia só girino. Eu sou sapão e os comédia só girino. E tem vida louca, parte 2 que é nosso hino. Eu sou sapão e os comédia só girino. Eu sou sapão e os comédia só girino. Jonga é sapão, comédia é girino.